Exatamente, se tudo correr bem, para o mês de agosto vamos abrir em Oliveira. O espaço é onde era o Corinho. E vamos abrir com pizzas, hambúrgueres, uma comida assim um bocadinho mais rápida, mesmo takeaway, muito takeaway também. Vamos cada vez tentar inovar o máximo possível.